A coisa das estruturas que a gente herdou e que não servem mais pra gente e que a gente ainda não tem outras coisas para substituir elas. Então, a coisa possessiva, a coisa... essas coisas que estão tão enraizadas com a gente, sabe? Será que o casal é mesmo a forma melhor de relacionar? Eu não sei, enfim, tem um monte de questões e tal. E eu acho que o poder é uma coisa que tá bem, bem presente, assim, na relação a dois, sabe? Que, assim, eu acho que é justamente o que faz uma relação a dois ser a mais perfeita possível é quando esse jogo do poder inexiste, quando, de repente, a troca é completa. E a maior parte das vezes o que acontece é um puxando para um lado, outro puxando do outro lado e gera atrito, né? Então, acho que algumas das canções a gente fala justamente sobre isso.